ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 8 de maio, o Tema Livre está entrando no ar agora. Hoje nós vamos tratar da legalização da maconha, por conseguinte, das drogas em geral e a propósito da marcha da maconha que acontece agora, depois de amanhã. E ali no Jardim de Alá, não é isso? É aqui, aí diz assim, teremos oficina de cartazes a partir das 14h30, vamos compor uma ala com as mensagens da frente antiproibicionista, antimanicomial, por uma política de drogas pautada pelos direitos humanos e pelos princípios do SUS e do SUAS, denunciar também que a guerra às drogas é uma guerra aos pobres pelo direito à cidade contra o recolhimento, internação e abrigamentos forçados. Os pontos são muitos, mas a posição é muito firme. Interessante essa. Está no Facebook, eu até compartilhei aqui na página do Tema Livre, depois você dá uma olhada lá para ver, da Marcha da Maconha. E está aqui no estúdio com a gente, além do André Barros, o advogado da Marcha da Maconha, um dos nossos parceiros preferenciais aqui do programa, o vereador Renato Cinco, que é da frente também contra a proibição, ou seja, pela legalização das drogas, e a Juliana Costa, que além de ser do coletivo Cultura Verde e da Marcha da Maconha de Niterói, é da ala feminista da Marcha da Maconha aqui do Rio de Janeiro. E por uma questão de deferência de gênero, eu vou abrir com a Juliana. Juliana, como é que é a expectativa para essa Marcha da Maconha de sábado? Qual é a diferença que existe dessa? Existe alguma diferença? O movimento está melhorando, está crescendo, está avançando? Como é que não está? Porque a gente está vendo aqui, pela essa pauta que eu li aqui, rapidinho, você vê que isso se inclui, se insere numa coisa mais ampla, num contexto bem mais abrangente da agenda social e política brasileira que está reprimida e represada há tanto tempo, né? Bom dia, Juliana, fala aí. Bom dia. Eu acho que, na verdade, a Marcha da Maconha, ela vem sempre crescendo, né? A gente teve agora em São Paulo, com mais de 10 mil pessoas, na Marcha de Buenos Aires, na Argentina, a gente teve mais de 150 mil pessoas. Também quando a gente teve um retrocesso nos movimentos sociais, e que todas as margens de movimentos sociais diminuíram, a Marcha da Maconha sempre esteve saindo do Maio Verde todos os anos, trazendo muita gente para as ruas. E eu acho que esse ano não vai ser diferente. Aqui no Rio de Janeiro tem tudo para ser muito bonito de novo. Eu acho que o debate só está crescendo, até com a legalização no Uruguai. Também tem o projeto de lei do Jean Willis, que está chegando agora, que está debatendo a legalização da maconha e a descriminalização de todas as drogas. E aí, falando um pouco também, né, da questão da ala, já que você citou que eu sou da ala feminista, esse ano da Marcha da Maconha do Rio, a gente está se dividindo em alas, porque a gente sabe que o antiproibicionismo, ele transversaliza com vários debates, né? Além do antimanicomial e também da questão da legalização das drogas, tem também a ala dos psicodélicos, a ala anticapitalista, que quer uma legalização que, de fato, combata a guerra aos pobres, que a gente sabe que é guerra às drogas, né? Na verdade, se configura numa guerra aos pobres, que extermina a juventude negra, encarcera também, e a gente também sabe que tem um recorte muito claro para as mulheres. Hoje, o tráfico de drogas é o maior motivo de encarceramento das mulheres. Então, é muito importante também que todas as mulheres venham compor a marcha e que se façam presentes nesse dia 10 de maio, às 14h20, no Jardim de Alá. Legal, porque essa questão das mulheres no mundo da droga, no mundo, inclusive as mulheres são presas, né, por causa, elas herdam, os maridos vão em cana e são condenados e elas ficam tocando o negócio, cara, ali, e quando dançam por causa disso, elas entram pela via do marido que era o cara, e aliás, na totalidade, são os pequenos traficantes, né, os grandes traficantes não vão em cana. Mas eu gostei que você falou do exemplo uruguaio. O Zé Mujica, ele tem dito e repetido que essa questão da legalização lá no Uruguai não é uma liberação, não é, é uma ruptura no esquema do tráfico, que é um esquema brabo, pesado. Eu queria que o Cinco e o André falassem sobre essa questão. Vamos começar com o Cinco, que tem mandato popular, o André não tem? Bom dia, Cinco. Bom dia, Golo. Bom dia, André. Bom dia, Juliana. Obrigado pela oportunidade de estar debatendo aqui contigo. Olha, eu acho que a Marcha da Maconha, esse ano, ela tem uma característica muito diferente dos anos anteriores, que é uma ampliação dos atores sociais que estão ajudando a organizar a marcha. Né? Até o ano passado, especialmente aqui no Rio e São Paulo, eles já tinham avançado um pouco em relação a isso, a organização da marcha, a divulgação da marcha, ela era muito restrita ao grupo de ativistas, né, que efetivamente participavam do movimento. Esse ano, a gente tem observado, talvez por conta, né, do exemplo do Uruguai, né, de estar colocando uma possibilidade concreta de mudança nessa história da proibição da maconha, a gente tem observado vários outros grupos, né, sociais, não necessariamente identificados com a luta pela legalização, vindo abraçar essa causa. Né? Então, o próprio surgimento dessas alas na Marcha da Maconha reflete isso. Ano passado isso já tinha acontecido em São Paulo, aconteceu de novo e pela primeira vez a gente está vendo acontecer aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, por exemplo, a Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos, né, que envolve uma série de pessoas que debatem a questão das drogas pelo viés da assistência social, pelo viés da saúde, né, que estão hoje se incorporando à Marcha da Maconha, né, a própria presença da ala feminista, né, e a ala feminista da marcha é muito importante porque a mulher, ela sofre, né, com a perseguição às drogas mais do que os homens. Né. Em primeiro lugar, a primeira, como você já está falando, a primeira causa de prisão de mulheres hoje no Brasil é o tráfico de drogas. Né? Muitas vezes elas fazem, o pessoal chama de, elas são as traficantes do amor. Né? Que boa parte delas são presas tentando levar droga para dentro do presídio onde estão presos seus companheiros. Né? E as mulheres, elas também sofrem muito com o preconceito, inclusive, de outros usuários de drogas. Né? Quando, às vezes, a mulher bebe ou fuma maconha ou usa alguma outra droga, fica num estado alterado de consciência e sofre abusos. Né? Muitas vezes a mulher alcoolizada é abusada até pelos amigos delas que foram com ela para a festa, né? Como se aquela condição ali de estar alterada, né, pelo uso de drogas, né, fizesse dela uma vagabunda, uma, né, desclassificada que pode sofrer qualquer tipo de abuso. Né? Então, muito importante, muito bem-vinda a presença da ala feminista na Marcha da Maconha, trazendo esse debate, né, mais específico sobre a questão da opressão da mulher no mundo das drogas. Né? Tanto quando elas são presas como traficantes, quando elas são abusadas, né, nos cenários de uso de drogas pelo país. É legal que o André, por exemplo, que é advogado, ele foi advogado, é advogado da Marcha da Maconha, desde o tempo em que a marcha era ilegal. Na verdade, não era ilegal, mas a polícia considerava ilegal e você teve que intervir na primeira. E de lá para cá, você vê que o Cinco e a própria Juliana falaram aqui que já tem alas na Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha está virando uma escola de samba, né? Já tem as alas, a ala disso, a ala daquilo, e isso é um movimento que vem num crescendo, André. Qual é a... já tem o bloco, né, o Planta na Mente, ele, quando saía no carnaval, ele saía meio clandestino, né? Não era um... hoje ele já está na programação oficial, hoje a prefeitura distribui, o que é bastante interessante, é um reconhecimento, de uma certa forma, já existe uma descriminalização da maconha, não das drogas, mas da maconha especificamente. Você concorda com isso? Como é que você vê? Bom dia, Golo, Juliana, Cinco. Toda vez que vem falar na Rádio Nacional, eu tenho que lembrar do meu pai, que foi nesta rádio que ele foi proibido de ser jornalista do Brasil no ato institucional número 1 do regime militar. Então, sempre que venho na Rádio Nacional, lembro do meu pai. Isso é estar aqui, para mim, é uma honra total. Eu acho que o Rio de Janeiro todo deve ir na Marcha da Maconha, porque o Rio de Janeiro, ele é a maior vítima, a cidade como um todo, dessa absurda guerra que eu chamo, não é a guerra contra os pobres, é uma guerra dos pobres contra os pobres, porque os policiais que vão na ponta nessas incursões nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, eles também são jovens, negros e pobres. Eles são tratados ali no seu treinamento para entrar na Polícia Militar, eles são tratados com todas as violações possíveis dos direitos humanos. Nós temos denúncias, inclusive, que os policiais comem, esses que estão na ponta, comem até quentinhas com comida azeda, como acontece nas penitenciárias. Então, enquanto os negros pobres e jovens entram nas comunidades pobres, atirando também negros pobres e jovens, e lá estão quem? Seus avós, seus filhos, seus irmãos, né? Porque são como o Rio de Janeiro foi a maior população escrava do mundo. Então, essa guerra, enquanto isso, é importante que as pessoas saibam o seguinte: enquanto ficam essa guerra dos pobres, negros e jovens contra pobres, negros e jovens, enquanto isso acontece na ponta da compra e venda dessa cadeia produtiva, as grandes toneladas, os bilhões acumulados com essa absurda guerra pelos ricos, contra eles nada acontece. Eles distribuem todas essas substâncias proibidas através de helicópteros. Nós vimos um helicóptero com meia tonelada de cocaína, com caminhões com cargas pesadas, navios, aviões. Quer dizer, essa guerra ela é uma farsa. Os ricos continuam traficando à vontade verdadeiras toneladas, acumulando bilhões em torno dessa guerra que acontece apenas na ponta, dos pobres contra os pobres. E nós aqui, todos nós no Rio de Janeiro, estamos no meio dessas balas perdidas. Então eu convoco não só os que consomem maconha, deveriam ter até vergonha de não ir à Marcha da Maconha. Esses têm que ir, esses estão obrigados a ir na Marcha da Maconha. Mas nós estamos aqui convocando, já que você, como bem você falou, o Cinco e a Juliana, nós estamos convocando, na realidade, a cidade do Rio de Janeiro para que essa guerra acabe. Porque só o seguinte, determinando o seguinte: das substâncias tornadas ilícitas, os consumidores dessas substâncias, 80% prefere maconha. Então, se a maconha fosse legalizada, é uma proposta de democratização, de caminhar para a paz de uma forma democrática. Quer dizer, a maior fonte dessa violência, obviamente a fonte da violência tem várias questões, mas diga essa fonte aí objetiva, é o consumo da maconha. Então, se a maconha fosse legalizada, a gente daria um grande passo para a pacificação, para uma sociedade mais, como a gente fala, tranquilona, né, mais da paz, sem essa velocidade toda, está todo mundo muito nervoso. Então, a legalização da maconha, além dos fins econômicos, do lado também subjetivo, pessoal, individual, vai ser muito bom, né? Porque está todo mundo muito nervoso. Tá certo. Eu gostaria de chamar... Primeiro, eu queria dizer a vocês que vocês, por favor, passem o microfone um para o outro, assim, sabe, como numa roda, vamos conversar, para eu não ficar aqui intervindo. Para eu não ficar intervindo aqui como um mediador ou alguma coisa assim. É mais para a gente conversar mesmo. Cinco, vai aí. Tá. Não, acho que as questões que o André tem levantado, né, são inclusive a motivação para boa parte da nossa militância. É evidente que é muito importante, né, a luta pelo direito da pessoa ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Isso envolve vários temas, envolve a questão do casamento homoafetivo, envolve a questão da legalização do aborto, né? Envolve a questão do uso de drogas. Agora, além dessa questão da liberdade individual, nós precisamos entender que a guerra às drogas, né, que foi inventada lá pelo Richard Nixon, né, o presidente extremamente conservador dos Estados Unidos, a guerra às drogas, ela não funciona. Ela não consegue impedir a existência de um mercado ilícito de drogas em nenhum lugar do mundo. Nem nos presídios da Dinamarca consegue-se impedir a existência do tráfico de drogas. Ela é um fracasso total, nesse ponto de vista, de tentar impedir. Nem no Laos, Camboja, uma coisa dá, aquele triângulo ali da papoula, ali onde o negócio dá prisão perpétua, pena de morte, essas coisas. E muita gente argumenta assim: não, mas precisa de mais investimento. Né? O que falta é investimento, precisa de mais polícia, de mais cadeias, de mais repressão. Só que os Estados Unidos são a grande prova de que não adianta ter mais cadeia, mais repressão. Os Estados Unidos são o país do mundo que mais investe na guerra às drogas. Eles gastam $600 por segundo no combate às drogas. Eles têm hoje a maior população carcerária do mundo. Não tem a maior população do mundo, mas tem a maior população carcerária do mundo. Mais da metade dos encarcerados nos Estados Unidos, mais de 1.250.000 pessoas estão presas nos Estados Unidos, acusadas de tráfico ou uso de drogas, e os Estados Unidos são a sociedade que mais consome drogas ilícitas no mundo. Há pesquisas que falam que 42% dos cidadãos dos Estados Unidos já consumiram drogas ilícitas, enquanto no Brasil esse número seria em torno de 7%. São números oficiais, difíceis da gente avaliar, aferir, né, se eles foram, como é que foi a metodologia, como é que se chegou a esse número, porque pesquisar sobre o uso de uma substância ilícita não é tão simples, né? Esses números podem ser maiores, na verdade. Que a tendência, muitas vezes, quando o entrevistado é perguntado, você usa droga? Como é ilegal, diz não, né? Então, mas os dados oficiais de 42% dos estadunidenses usam drogas, apesar deles serem o país que mais combate. Inclusive, os três últimos presidentes dos Estados Unidos usaram drogas ilícitas. Né? O Bill Clinton fez lá aquele discurso meio hipócrita de que fumou, mas não tragou. Né? O Bush assumiu, né, indiretamente, os colegas dele de faculdade que entregaram. E o Obama, antes de ser candidato a presidente da República, ele publicou uma biografia, uma autobiografia, em que ele diz que fez uso de cocaína durante vários anos. Né, sistematicamente uso de cocaína durante vários anos. Então hoje, os Estados Unidos são a grande prova de que não adianta mais polícia, mais investimento, mais caveirão, né, que isso não resolve, não vai conseguir impedir a existência do tráfico. O que vai fazer são os efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais da proibição? Um deles, a existência de um mercado completamente descontrolado. Hoje é mais fácil no Brasil uma criança de 12 anos de idade comprar maconha ou cocaína do que comprar cerveja. Porque em vários bares do Rio de Janeiro, o dono do bar não vai querer vender bebida alcoólica para uma criança de 12 anos por conta dos problemas que podem ter, até por questões morais. Agora, nenhuma criança de 12 anos é impedida de comprar drogas ilícitas e nenhuma boca de fumo. É um mercado totalmente fora de controle. Primeira consequência. Segunda consequência, gravíssima também, é violência. Fala-se em guerras às drogas, mas não existe. As guerras não são contra coisas. As guerras são contra pessoas. Então, na verdade, a guerra é contra aquele cidadão e aquela cidadã que se enquadra num perfil que se considera o perfil do traficante. Né? E aí, por acaso, né, André? Só por acaso, esse perfil é o pobre, é o negro, é o marginalizado das várias sociedades. Sim, depois e eu queria... efeito colateral, a corrupção. Né? A corrupção das autoridades responsáveis por combater o tráfico de drogas. Corrupção, como eu já disse, que acontece no Brasil, mas que acontece na Dinamarca. É, não, o Cico levantou um ponto que é fundamental, que as pessoas precisam perceber. É um mercado. Quer dizer, você não está colocando na ilegalidade uma compra e venda, esse negócio, essa conversa infantil de começa na maconha e termina em outro. Na realidade, a maconha é um mercado, como a cocaína também, e também o grande mercado das drogas tornadas ilícitas. Quando eu falo mercado, é o quê? Porque tem milhões de consumidores, milhões. Não é um ou dois, não são poucos, são milhões de consumidores. E aí que está. Com a ilegalidade, você tem pouquíssimos produtores. Todo mundo sabe, a polícia sabe, onde estão os produtores. Os produtores são milionários, que vendem toneladas. Por exemplo, aqui no Brasil existe o cartel da maconha prensada. Antigamente você tinha lá o polígono da maconha que vendia a maconha solta. Agora você tem o cartel da maconha prensada. Só se compra maconha prensada. Quer dizer, isso é produzido. Ele é maconha prensada e é aquela que vem no tijolinho. Tijolinho, tem, né? Maconha depois... até a vácuo. Quer dizer, isso é produzido por poucas pessoas. Porque isso tem toda uma... É industrializado. Isso é industrializado. Por exemplo, para ver como essa guerra é uma palhaçada completa. É uma farsa. Por exemplo, agora foi preso uma pessoa que diz que é o fornecedor de drogas da Rocinha. Por que a polícia, por exemplo, não fez uma escuta nesse fornecedor para ver quem é que estava fornecendo para ele? Por que a polícia não fez uma escuta no cara que estava fornecendo para ele para chegar nos grandes? Eu queria lembrar então, aqui rapidamente o seguinte, o Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, quando ele foi preso na Colômbia, que ele foi preso lá junto das Farc e foi trazido para o Brasil, na viagem dele, em que a Polícia Federal trouxe ele da Colômbia de Letícia para o Brasil, ele tinha uma agenda que desapareceu nessa viagem, e que ele disse, essa agenda é que era, porque foram falar dele, cobrar dele, né, isso aí, mas cadê a agenda? Ele disse, a minha agenda, se abrir minha agenda, cai todo mundo, cara. Que é isso que você está dizendo, porque é quem? É o fornecedor do fornecedor, porque é a origem do... A gente, porque eu quero até repetir para que as pessoas que estão escutando reflitam sobre isso. Os produtores são muito poucos. Por quê? Porque como é ilegal, quer dizer, poucos vão produzir. Os distribuidores também são muito poucos. E eles distribuem, como eu falei, em helicópteros, aviões, navios. Isso é um mercado de lavagem de dinheiro que é realizado em bancos, compra de imóveis, grandes comércios. Então, eles, essa guerra, por isso que eu estou chamando todo mundo do Rio de Janeiro para ir na Marcha da Maconha. Tem que ir todo mundo, porque o Rio de Janeiro, inclusive, é o foco, né, dessa absurda guerra. Que na realidade, da minha visão, é uma guerra de jovens negros e pobres contra jovens negros e pobres, enquanto isso, brancos milionários continuam produzindo e distribuindo. E até, aproveitando que a Juliana fez uma colocação aqui espetacular, e quero até ressaltar, por exemplo, nos presídios do Brasil, só vão as mulheres, porque os pais, as mulheres são muito melhores que os homens. Os pais não aparecem. Só aparecem as mulheres que comparecem. E as mulheres são torturadas todas as vezes que vão nos presídios. São torturadas, são... Humilhadas. Revista íntima. É um absurdo o que se faz. Eu acho que é importante também ressaltar que, para além da mulher ser presa, quando ela se submete a esses relacionamentos abusivos, né? Que ela tem que levar a droga pro seu companheiro dentro dos presídios, ela também se liga ao tráfico, e a gente tem um perfil dessas mulheres, que são mulheres jovens, mães solteiras, que se aliam ao tráfico, mas só no sentido, assim, de mercado de trabalho, que elas não têm qualquer relação com traficante, ou às vezes não têm qualquer relação com a droga, só que elas têm a relação de mercado de trabalho e precisar sustentar suas famílias, porque se o marido dela vai preso, se o companheiro dela vai preso, ela continua... precisam sustentar as suas famílias. Então a gente tem esse recorte muito específico. E um movimento antiproibicionista, né, que combate a violência e que se propõe a isso, não pode corroborar com as práticas de machismo, que também se configuram em violência, em estupro, em genocídio de todas essas mulheres. Então é muito importante também que todas as mulheres venham compor a ala feminista junto com a gente, que cheguem na Marcha da Maconha do Rio. E para além disso, eu acho que era muito importante ressaltar que, para além do encarceramento em prisões, se o Estado não consegue encarcerar essas pessoas dessa forma, a gente tem as internações compulsórias, que é que vai encarcerar os moradores de rua, que na sua obviamente, né, são pobres, na sua maioria negros, e aí você tem esse processo de internação compulsória que vai tratar eles de forma assim, que não está na reforma psiquiátrica que a gente conseguiu conquistar, né? A gente conquistou consultórios de rua, centros de atenção psicossocial, a gente tem diversas alternativas às internações. E mesmo assim, o Estado insiste em internar essas pessoas, em tratá-las no sentido de abstinência, não respeitar os direitos humanos, que a pessoa pode ter essa escolha. A gente entende que o usuário da saúde mental e o usuário de drogas têm autonomia sobre seu corpo, como qualquer pessoa. A gente não tem que prender a loucura. A gente tem que aprender a conviver com ela. E aí também tem a ala da Frente de Drogas e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, dentro da Margem da Maconha, que vem para debater isso, assim, por uma sociedade sem manicômios. Porque durante o carnaval, principalmente, a Lapa Presente fez muito presente nesse sentido, né? De fazer o recolhimento dos moradores de rua para deixar o carnaval muito mais bonito para quem vem de fora. Só que aí você internando, você esquece de ter políticas públicas, de ter políticas de assistência, que de fato vão tirar aqueles moradores das ruas. Porque não é a droga que levou eles para ali. É um problema muito maior que isso. E aí você coloca a culpa na droga e você só interna achando que isso é a solução. É óbvio que essa não é a solução. O problema da droga, a gente sempre repete isso em qualquer espaço, né? Não é de segurança pública, é de saúde pública. Um governo que se comprometa de fato, assim, com a sua população, ele investe em SUS. Não investe tanto em armamento de polícia, não bota o PP dentro das favelas, porque não é dessa forma que acaba com o tráfico. É isso mesmo, 5. É, Golo, eu queria chamar a atenção, é sempre importante chamar a atenção para o aspecto do nosso debate, que é o seguinte: a gente não defende a liberação da maconha ou de qualquer outra droga. Nós temos um militante, inclusive, que é professor de químico, Mandacaru, né, que ele fala um negócio muito interessante. Todo debate que ele vai diz assim: nós somos o movimento mais careta do Brasil, porque nós estamos pedindo para que nos controle, né, que o Estado venha regulamentar. Né, o nosso hábito, porque hoje a droga está liberada, de fato, né, as drogas estão liberadas hoje, porque ninguém controla o mercado de cocaína, ninguém controla o mercado de maconha, por exemplo, por que que existe o crack? O crack é uma estratégia de se vender cocaína, o crack ele só existe porque a cocaína é proibida, porque se a cocaína fosse regulamentada, da mesma maneira, né, o álcool é uma droga, o álcool é legalizado. Mas eu não posso chegar num posto de gasolina e encher uma garrafa com álcool do posto de gasolina e vender. Eu estaria cometendo um crime, eu estaria agindo fora do regulamento do mercado de álcool. O crack é a mesma coisa. Se houvesse a regulamentação do mercado de cocaína, não seria permitido vender cocaína misturada com querosene, que é o que se faz com crack, né? Então, nós somos um movimento, né, que, de certa maneira, é até engraçado, né? Um movimento das pessoas que querem ser controladas, né? O Mandacaru sempre falou isso. A marcha da maconha está dizendo para o Estado brasileiro: por favor, Estado, controle a maconha. Não deixe que a maconha continue liberada, sendo vendida para criança de 10 anos, sendo vendida apodrecida, né? O caso que o André falou aqui, que hoje no Rio de Janeiro só se vende maconha prensada. A maconha prensada é uma maconha apodrecida, né? Que tem amônia, que tem fungos, que causa danos à saúde do usuário, insetos, que causa danos à saúde do usuário, porque ela não tem nenhum controle, nenhum rigor, né, sobre como é que vai ser armazenado, né? Ao contrário, como é proibida, muitas vezes elas são enterradas, ficam semanas, meses debaixo da terra, apodrecendo mais ainda. Então, o que nós queremos é que a sociedade deixe de tentar fazer o impossível. É impossível acabar com o mercado de drogas. É impossível. Ao tentar acabar com o mercado de drogas, a sociedade abre mão de fazer o possível, que é regulamentar esse mercado. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Como controlar a maconha, como controlar a cocaína. E só através da regulamentação isso é possível. E uma coisa que o André puxou ainda há pouco aqui, que eu gostaria que você voltasse a isso, porque a origem desse, a origem que eu digo, não o começo, mas o princípio desse tráfico todo está na produção, nos avanços, na industrialização nessa maconha prensada e mais ainda, na ativação, na apuração do princípio ativo, né? Você tem a maconha mais forte, você tem, até você chegar no processo do hash, né, do haxixe, você tem graduações de maconha, você diz assim, tem maconha que é 5 vezes mais potente que a outra, né, que isso são processos de laboratório, são processos químicos. É, Golo, assim, do aspecto da saúde, a ilegalidade, ela é absurda. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem transtornos mentais, todos nós temos transtornos mentais. Perto, ninguém é normal, né? Ninguém é normal, eu tenho, pô. O André a gente sabe. Não, você não tem, não. André não tem, não. Tem uns que tem mais, tem uns que tem mais. Não, mas não sei quando eu tô botando na tua cabeça. Tem transtornos mentais, uns tem mais que os outros e tal, mas isso, por exemplo, quando você vai no psiquiatra e diz assim, ó, eu tô me sentindo assim e tal, o psiquiatra pode lhe dar um remédio, se ele achar que seu problema, ele dá um remédio. Aí você volta pro psiquiatra, olha, esse remédio não tá legal. O psiquiatra para de dar o remédio ou dá outro remédio. Com a ilegalidade, isso é uma loucura, porque a pessoa vai na rua e aí compra qualquer substância ilícita e essa pessoa não tem um acompanhamento. Às vezes, a maconha não é boa para todas as pessoas. Tem pessoas que não... A maconha não é boa. Então, se fosse legalizada, ela poderia conversar com o psicanalista dela, com o psiquiatra dela, de repente vai dizer, não, realmente você, essa droga aí não é boa para você. É o seguinte, você tem outra droga aqui que é melhor, porque todo mundo toma alguma droga na humanidade. Todo mundo toma, a gente, se a pessoa é muito deprê, pode tomar café, é uma droga, para dar agitada, né? Às vezes a pessoa come muito, né? É uma droga, às vezes a pessoa fuma, tudo isso é droga. Então, a ilegalidade, ela é um absurdo completo sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. E um aspecto que a Juliana vem falando aí bastante, né? As mulheres, por exemplo, o que na realidade a gente estava falando aqui, por exemplo, na realidade, isso também é uma farsa. Eles prendem as mulheres, que são, na realidade, são chamadas de mulas, né? Você vai num presídio de feminino internacional do Brasil, só tem boliviana. Você vai lá, parece que tá dentro da Bolívia. Eu já fui vários, parece que tá dentro da Bolívia. Só tem boliviana. Na verdade, a Polícia Federal nos aeroportos já fica de olho na rodoviária, já tá de olho. Já vi aquele índio ali, já vai em cima. É uma índia, então é tranquilo. Isso é uma farsa, porque eles prendem ali a mulher. A mula. Tá mas com um quilo de maconha, não sei o quê. Eles vendem, Golo. São toneladas. Agora, existe toneladas. Essa gradação, André? Quer dizer, uma maconha light, uma maconha mais pesada, mais, e você vai chegar no haxixe, e daí você vai. Existe esse mito de que, tudo começa com a maconha. Eu comecei fumando um baseado com os amigos, aí daqui a pouco eu já estava cheirando uma carreira, daqui a pouco eu já estava tomando um pico, daqui a pouco eu já estava... É, todo mundo que vai. Existe isso. O Golo, olha só, essa questão, né, da maconha como porta de entrada é uma das maiores falácias do discurso proibicionista. Inclusive, quem conhece, né, as pessoas que fazem uso da maconha, eu tenho conhecido muitos jovens, né, por conta da minha participação na Marcha da Maconha, a gente observa, inclusive, nas novas gerações, uma tendência de muitos jovens a só usarem a maconha e não beberem. Não beberem. Tem vários jovens hoje que têm essa doutrina, que consideram a maconha uma droga leve, uma droga que causa menos danos do que o álcool, e não bebem. É que ficam cheiro, só na maconha. Cheiro, não cheiram cocaína, nem bebem, imagina. Porque o álcool, inclusive, ele tem um efeito, né, sobre o organismo. Ele tira, você, né, você vai ficando bêbado, você perde, né, a consciência, sim, essa coisa aí. E a maconha não é isso, né? Acho que... O Golo, tem overdose de maconha? Não, tem? É possível, mas a overdose de maconha... A overdose de maconha, o sujeito precisaria consumir, um homem de 70 quilos, precisaria consumir, num período menor do que 24 horas, 8,5 kg da resina da maconha. Aí ele teria overdose. Com certeza. Para você ter só em termos de comparação, o açúcar, que as pessoas em geral não reconhecem como droga, um homem de 70 quilos morre de overdose com 2,5 kg de açúcar. Né? Então o açúcar, que também ninguém conhece, ninguém que tenha morrido de overdose de açúcar, porque essa quantidade é um absurdo, né? Mas o açúcar mata de overdose muito antes do que a maconha. E a cafeína mais ainda, né? 30 xícaras de café num dia pode levar uma pessoa a uma overdose, até um ataque cardíaco e morrer. Na verdade, Golo, eu acho que é importante a gente também debater com a sociedade o que é droga. Isso é muito importante, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é toda substância que altera o funcionamento do nosso corpo. Então, se você ingerir uma substância e, além de produzir caloria, ela te deu prazer, é porque aquela substância tem uma droga que está atuando no seu sistema nervoso e está te dando prazer. Então, na verdade, hoje as drogas na nossa sociedade, a gente não pode dividir só entre as drogas lícitas e as ilícitas. Porque entre as lícitas, tem as reconhecidas como drogas. Hoje, eu acho que a sociedade já reconhece que o álcool e o tabaco são drogas. Mas tem as drogas lícitas, que boa parte da sociedade não reconhece como droga. Né? Muita gente faz uma distinção enorme entre uma droga e um remédio. É. Né? Parece que as pessoas esquecem que você compra remédio na droga. Drogaria. Exatamente. Né? Então, os remédios são drogas. A cafeína é uma droga. O açúcar é uma droga. Né? Existe um livro fantástico, The Sugar Blues, que conta a história do vício da humanidade em açúcar. Né? Civilizações já sucumbiram na história antiga porque a população ficou viciada em açúcar, aí deixou de ser nômade, tentou ficar no território onde tinha acesso ao açúcar e a sociedade entrou em colapso. Né? Então, é importante porque... Entendendo o conceito de droga, a gente entende a hipocrisia. Né? Uma sociedade produz, proíbe a maconha e, ao mesmo tempo, fica entupindo as crianças de Ritalina, né? Que nada mais é do que a cocaína com uma moléculazinha modificada para a indústria farmacêutica enganar a lei e dizer que não é cocaína, mas Ritalina é cocaína. Ritalina é cocaína. As pessoas, na verdade, não conhecem as drogas. Né? Dão refrigerante de cafeína com cola. Né? Cola, aliás, de folha de coca com cola. Né? Essa é a origem daquele refrigerante. Aí a cocaína foi proibida, tiraram a folha de coca, dizem pelo menos, e aumentaram a cafeína. E as famílias dão essa droga para as crianças como se fosse um refrigerante. É vendido como se fosse refrigerante. Mas é droga. É uma das maiores empresas do mundo, é droga. Né? Hoje, o homem mais rico do Brasil é o presidente da Ambev. O homem mais rico do Brasil hoje é o cara que vende droga para a população. Né? Legal. Legal. Droga paga legal. Imposto, né? A empresa dele paga imposto. A Ambev, por exemplo, essa questão do mercado sobre a questão da ilegalidade também é muito importante sobre o aspecto, inclusive, do próprio conhecimento do mercado. Por exemplo, nós sabemos hoje que a Ambev ela é dona, por exemplo, de 20 marcas de cerveja. É um cartel que foi aprovado pelo CAD, um absurdo completo, um cartel total. Se essas drogas tornadas ilícitas fossem legais, a gente conheceria melhor esse mercado. E a maconha, Gula, a maconha a gente tem que falar, tem um aspecto da maconha que é o seguinte, quer dizer, a maconha realmente já vem sendo comprovado, vem sendo receitada por médicos de 20 estados americanos, de Israel, Canadá, pois é um remédio eficiente no combate a doenças gravíssimas da humanidade, como câncer, a AIDS. Inclusive dizem que começou na Califórnia esse movimento da maconha medicinal, em razão até do movimento gay, que viu que a maconha era mais eficiente no combate às pessoas que estavam com AIDS na Califórnia. Dizem que existe esse relacionamento. Quer dizer, no combate à AIDS, né? Não às pessoas. É, exato. Combate à AIDS, exatamente. Então, a maconha quer dizer, é uma planta. Também a maconha tem uma coisa que é o seguinte, o mercado fica querendo controlar a maconha. Nós temos que lutar para que seja legalizado, por exemplo, o autocultivo, as cooperativas... Porque a maconha é uma planta, a maconha inclusive nem precisa entrar no mercado, a pessoa pode plantar e consumir o que plantou, quer dizer, estaria até fora do mercado. A crônica está cheia de exemplos desses casos, né, de pessoas que cultivam em casa, sim, né? É porque a maconha ela não precisa ser refinada, né? Ela é a única droga que você pega, tira a planta, põe para secar durante um tempo e depois usa. Então qualquer usuário pode, né, fazer o seu próprio cultivo, né, cultivar a sua própria maconha. Isso inclusive faz com que o usuário tenha controle sobre a qualidade daquele produto. Né? Porque inclusive, Golo, eu queria aproveitar a oportunidade, que eu acho importante a gente entrar um pouco no debate sobre o modelo de legalização. Né? Porque ano passado, né, a maconha foi legalizada no Uruguai, é o primeiro país do mundo que realmente legalizou a maconha, né, porque são todas as fases, desde a produção até a comercialização, é diferente do caso da Holanda, que é uma legalização muito mais restrita, né? E tal. O Uruguai é o primeiro país e dois estados dos Estados Unidos também legalizaram a maconha no passado, o Washington e o Colorado. E é interessante a gente observar que são dois modelos diferentes de legalização. Isso é importante para o nosso debate. Ambos os modelos, tanto no Uruguai como nos Estados Unidos, foi permitido o autocultivo, né? O cultivo doméstico da maconha. E também as cooperativas, né? Usuários que se reúnem para produzir para si mesmos. A grande diferença entre o modelo uruguaio e o modelo dos Estados Unidos diz respeito à produção em larga escala. Que nos Estados Unidos e nos projetos que estão no Congresso no Brasil, né, tanto do Jean como do Eurico Júnior, né, que são dois projetos que foram apresentados aqui no Brasil, eles adotaram o modelo dos Estados Unidos, ou seja, a produção em larga escala é dada pelo mercado. O Uruguai não, o Uruguai estatizou a produção em larga escala. O Estado vai produzir em larga escala e vai vender em larga escala. Eu prefiro o modelo do Uruguai, pelo seguinte, eu acho ruim que a maconha, ela, ou qualquer droga, ela sirva ao lucro de uma empresa capitalista. Porque qual é a principal necessidade de uma empresa capitalista? É o consumidor. Então, da mesma maneira que se faz com a Coca-Cola, com cigarro, com álcool, as empresas capitalistas que exploram essas drogas fazem publicidade, fazem propaganda, tentam conquistar novos consumidores. Eu acho que como todas essas substâncias são perigosas, trazem risco, a gente não nega o perigo de nenhuma delas. A gente sabe que tem riscos à saúde, todas elas, inclusive a maconha. Tem riscos maiores, riscos menores, mas tem riscos. Então eu acredito que esse mercado não deveria estar a serviço do lucro de ninguém. Acho que esse mercado ele deveria estar sob controle do Estado, para o Estado atender apenas a demanda e não ficar procurando novos consumidores. E se diminuir a demanda, Que bom, diminuiu melhor. A demanda, é. Melhor. Não vão fazer nada para reverter essa diminuição da demanda. Né? O Cinco está propondo um novo welfare state, né? Um estado do bem-estar social, né? Pelo Estado controlando a distribuição. Fala, Juliana, você não, interrompe que da qual começou a falar bobagem, você tem que interromper. Fala aí. Eu acho que é muito importante ressaltar também, né, desse modelo de legalização que o Cinco vem falando, que é também pensar um modelo de legalização que atenda, de fato, quem historicamente vem sofrendo com essas guerras de drogas, né? Não adianta a gente também legalizar no modelo da Holanda, de coffee shop, que só vai atender a classe A e a classe B. E a gente sabe, aí isso vai acabar com o tráfico, isso vai atender também as demandas dessa população que foi historicamente, né, criminalizada. O André Barros, assim, tem várias propostas sobre isso também. Acho que ele até pode falar muito melhor, mas aí eu também queria colocar um pouco, né, dessa questão do histórico da proibição. Porque a gente sabe que a proibição da maconha vem muito atrelada ao uso dela pelos negros aqui no Brasil, né? E também pelos mexicanos nos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem que sempre lembrar disso. Uma proposta que até o meu coletivo Cultura Verde a gente traz é que a gente também, né, questiona é por que a gente não estuda a história da África nas escolas. E por que a gente também não estuda o histórico da proibição? Por que a gente não entende essa relação que o ser humano tem com as drogas? Então a gente pensa que também para além da legalização das drogas, assim, de fato, a gente tem que ter todo um processo aliado a isso. E eu acho que esse processo também, junto à educação e de pensar outra forma de mostrar ao aluno, né, ao estudante e a todo mundo a maneira que o ser humano se relaciona com as drogas é muito importante. A Juliana levantou a bola, eu vou ter que chutar. É o seguinte, é que na realidade do Brasil, como ela falou, o Cico já fala muito sobre isso, o hábito de fumar maconha no Brasil foi trazido pelos escravos que eram negros, né? E a Mangueira até fala até hoje, né? Será que já rola a liberdade ou se foi tudo uma ilusão? E, na realidade, quando hoje falam boca de fumo, você vê até hoje secretários dizem boca de fumo, é porque, na realidade, até os anos 80, só se vendia no morro maconha. Era por isso que chamava boca de fumo, tanto chamava boca de fumo e vapor, porque só se vendia maconha. Quer dizer, a maconha passa a ser consumida pela classe média, pelos brancos, assim, nos anos 60 e pouco, porque a maconha sempre foi coisa de pobre. Depois do desbunde, né? Da geração, geração da contracultura. Da ditadura também, né? Aqui coincide muito. Na ditadura também. Da ditadura até dizer que ou o cara entrava na luta armada ou desbundava, né? Ou caía ou dançava. Dizia a esquerda ou entrava na luta armada. Ou desbundava, né? O cara, quando tinha militância política e era preso, ele caía. Quando ele era desbundado, ele que dançava, né? A gente sabia se você caiu ou dançou. Mas na realidade, esse mercado de compra e venda foi uma resistência dos negros pobres, moradores, principalmente das comunidades pobres, das favelas. Então, agora, nesse processo de legalização, o Cinco até colocou dois modelos, um modelo do mercado e um modelo estatal. Eu até não sei qual que eu estaria... Eu obviamente, prefiro, se for escolher, eu prefiro realmente o do Uruguai. Mas acho que a maconha, ela não pode ser nem do mercado, nem do Estado. Ela tem que ser comum. Por exemplo, eu acho que aqui no Rio de Janeiro nós temos que discutir o seguinte... deveria ser legalizada a maconha, e a maconha deve ser vendida nos morros, porque historicamente era vendida em bocas de fumo. Inclusive, a renda da venda da maconha nos morros poderia ser revertida para o saneamento básico dos morros. Porque nós vivemos no Rio de Janeiro, as pessoas têm que saber, no Rio de Janeiro, isso aqui é uma vergonha. Nós temos crianças que vivem na nossa cidade, milhões de crianças que vivem brincando em valas sujas no meio de porcos e ratos. Por exemplo, os meus filhos, eu sou branco, de classe média, privilegiado, quer dizer, meus filhos tiveram tudo do bom e do melhor, e no mesmo lugar que eu moro, nós temos pessoas, crianças negras, pobres, que vivem nessas condições. Quer dizer, nós não estamos falando aqui nem da questão da educação, da saúde como hospital. Entendeu? No Rio de Janeiro, quer dizer, os negros vivem em comunidades que não têm saneamento básico. É, você não está falando nem de áreas remotas, né? Não, não é o interior. Aqui do nosso lado. É aqui na esquina. Do nosso lado, na nossa esquina. É, faz compra do mesmo mercado que a gente. É uma vergonha completa. Então, uma proposta interessante seria o seguinte: legalizar a maconha, anistiar, por exemplo, aqueles que estão vendendo maconha e não praticaram o crime de homicídio, por exemplo, né? E que eles vendessem a maconha no morro. Agora não tem o teleférico? Seria ótimo, a gente iria de teleférico lá para cima, né? Ia fumar maconha e a renda da venda da maconha poderia ser revertida para essa tragédia que é a falta de saneamento básico nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. O André daqui a pouco vai estar defendendo o teleférico para fumante e para não fumante. A vista da favela é linda, gente. Não, cada vez, até por isso, por exemplo, agora as UPPs, o que é que eles estão atrás também? Eles estão atrás das vistas das favelas do Rio de Janeiro. Claro, porque claro. Cada favela claro. É um ponto turístico, isso quer aqui dizer, é uma maravilha. Na verdade, o Vidigal está fadado a se tornar a primeira ex-favela do Rio de Janeiro, né? Porque do jeito eles estão de olho no Santa Marta, lá em cima, exatamente. Porque lá em cima o cara pode ir de carro lá exatamente. Por cima. Não, já tem a virada lá, o nego vira o dia lá, passa a noite lá naquele platô. É uma maravilha. É, muito bonito. A UPP, na verdade, não é um projeto de segurança pública, é um projeto de especulação imobiliária. É UPPs, de segurança da Copa e especulação imobiliária, valorização, gentrificação, essas coisas. Exatamente. Né? É, agora, já que vocês tocaram nesse negócio da UPP, para encerrar, eu queria lembrar que há pouco tempo eu fiz um programa sobre a UPP, há pouco tempo não, deve ter algum tempo. E um dos problemas que foram levantados era de mulheres, principalmente mulheres, que nessas comunidades ou favelas em que o tráfico dominava, elas trabalhavam de alguma forma, ganhavam R$600, R$700 por mês, tal, na indolação de maconha, por exemplo, e que isso era um mercado que acabou com o PP chegando lá. Aí disseram que isso era um mito, não era verdade. Você sabe alguma coisa disso, Juliana? Então, na verdade, eu sou de classe média, também sou privilegiada. Não tenho esse dia a dia, mas o que a gente conhece é que isso não acabou, na verdade. Até porque, mesmo nas favelas que tem o PP, o tráfico não acabou e acho que todo mundo sabe disso. Assim. Aliás, a proposta não é acabar com o tráfico, né? A proposta é valorizar o terreno. Então, aí a gente sabe que isso não acabou. Então, que as mulheres continuam nesse processo. Foi o que eu falei antes, assim. São mulheres, na maioria das vezes, mães solteiras, jovens, que têm essa relação de não com a droga, assim, mas só de mercado de trabalho mesmo. De precisar sustentar sua família. A gente sabe que nós, mulheres, somos exploradas. Se a gente tiver o mesmo emprego que um homem, nós vamos ter o salário mais baixo. A gente tem múltiplas funções, né? 3 funções diárias, porque também o trabalho de casa fica em cima da mulher, então a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa, e aí elas têm que submeter a esse processo, assim, trabalhar na ilegalidade, mas é porque elas precisam sustentar. Às vezes elas passam a madrugada indolando maconha, e aí é também nessa mesma relação, de que a mulher é mais delicada, então elas têm os dedinhos mais delicados pra fazer isso. Também, assim, não deixa de ser uma relação muito machista, na verdade. E aí é nesse processo mesmo, assim, elas precisam se manter, elas vão se garantir, perdem suas noites fazendo isso, mas é nesse processo de exploração, assim, e são presas por isso, na verdade. Tem uma questão que também é importante a gente levantar, que é a seguinte: né, é difícil a gente comprovar isso, mas há uma tese que eu acho muito plausível, que fala que, na verdade, nas favelas com o PPs, o tráfico, ele se recolheu, né? Ele não é mais, como é que eu vou dizer? Armado. Ostensivo, né? O tráfico, ele não é mais ostensivo. Mas, economicamente, ele saiu fortalecido com as UPPs. Porque a UPP livrou a boca de fumo do seu maior custo, que era com segurança. Então, a boca de fumo hoje, numa favela ocupada por UPP, ela não gasta mais dinheiro para comprar fuzil, não gasta mais dinheiro para contratar soldado para garantir a segurança da boca, né? Então, em termos de lucratividade... Quer dizer que a PM dá segurança? Claro, é. Mas se a favela está ocupada... Mas dentro da função da PM ou por fora? Não, dentro da função. Não, Beltrame... Olha só, a gente imaginar o seguinte, a comunidade está ocupada, a favela está ocupada. Claro, não tem guerra de quadrilha. Não tem guerra de quadrilha. A outra quadrilha não vai vir invadir, né? E mesmo a polícia não tá mais nessas favelas, aquela política do confronto também desapareceu, porque a polícia tá ali permanentemente. É convivência. Então a necessidade de segurança, que era o principal custo da boca, foi retirado. Então tem teses aí tentando verificar isso, né? O fortalecimento econômico das bocas de fumo nas áreas do PP. O próprio secretário de Segurança Pública, o Beltrame, ele já confessou que não tem como combater o tráfico. E que a única coisa que eles combatem é o tráfico ostensivo. Agora, é importante dizer, convocar todo mundo para a Marcha da Maconha, sábado agora no Jardim de Alá, às 2h20, a concentração, para sair às 4h20 do Jardim de Alá em direção ao Arpoador. É importante que todos compareçam, porque eu quero fazer mais uma denúncia aqui. Os traficantes que estão presos no Rio de Janeiro... 95%, quando foram presos, estavam desarmados, com uma quantidade pequena, normalmente menos de 50 a 100 gramas de maconha, ou quando foram pegos com cocaína, quantidade ínfima, menos de 5 gramas de cocaína. Então, se as pessoas pensam que o sistema penal prende grandes quantidades, traficantes armados e com muito dinheiro, as pessoas estão redondamente enganadas. Isso, eu repito, é uma farsa, isso tudo é uma farsa, e todo mundo que considera isso uma farsa, porque os ricos é que vendem, que financiam o tráfico de drogas, por exemplo, o artigo 36 da lei 11.343, que estabelece uma pena de 8 a 20 anos para quem financia o tráfico de drogas, que são os produtores, os distribuidores. Eu não conheço, eu sou advogado criminal desde 87, eu não conheço um caso. Eu até já tentei buscar em jurisprudência. Não tem um caso. Então isso é uma farsa. Isso é guerra dos pobres contra os pobres. Os ricos continuam acumulando muita grana nesse mercado. E quem tem essa consciência, mesmo aqueles que não curtem a onda da maconha, devem comparecer à Marcha da Maconha nesse sábado, no Jardim de Alá, para a gente, no Rio de Janeiro, ao menos mostrar que no Rio de Janeiro... Como o carioca não gosta de ser otário, que aqui não tem otário, que essa guerra é uma farsa, e vamos ocupar a rua de Ipanema e fazer uma grande marcha da maconha nesse sábado, dia 10 de maio. Você falar que os cariocas não podem permitir que a maior marcha da maconha no Brasil seja de São Paulo, né? São Paulo tinha 15 mil, São Paulo tinha 15 mil, nossa meta. Eu fiz uma conta usando o Google Maps, né? Que tem régua lá. Então... teria no mínimo 14 mil pessoas, no máximo 22 mil pessoas, né? Dependendo ali se eu usava 4 pessoas por metro quadrado ou 6 pessoas por metro quadrado. Então, na verdade, eu acho que devia ter em torno de 17 mil pessoas em São Paulo. Se tu fez esse cálculo na Augusta... Foi, usando Augusta. Ah, pode ter... Eu achei que tinha também em torno de 15 mil, mas se foi na Augusta, deve ser 20, porque ali tava todo mundo espremido. Juliana, você que tava 17 lá. Tá bom, que aí a gente com 18 já superou São Paulo. Não, tava em São Paulo, não. Não? Pensei que você tava lá em São Paulo também. Só vi as fotos, se liga. Meio minuto para você fazer a despedida do programa, faz aí. Ah, eu queria muito agradecer esse espaço, na verdade é sempre uma aula, né, tá com André Barros e Renato Cinco, dois grandes nomes do antiproibicionismo, e queria chamar todo mundo mesmo pra estar na margem da maconha, todo mundo, como o André falou, que acredita que isso é uma farsa, chamar todas as pessoas pra ver o evento da margem da maconha no Facebook, tem várias alas, procurar talvez a ala que você mais se identifique, se você não fuma, após vai ter alguma causa, você vai se identificar, além da ala das mulheres, né, tem a da contra os manicômios, que é da Frente Estadual dos Direitos Humanos, tem LGBT, tem ala anticapitalista, então... Fumos boniores, vai ter ala, fumos boniores, dos advogados. Tem ala musical também, com Plota na Mente, tem ala da maconha medicinal, da galera que faz uso medicinal mesmo, então é isso, galera, legal. Convida todo mundo pra colar na Marcha da Maconha do Rio, dia 10 de maio, esse sábado, às 2h20, e por favor, também, quem puder, na Niterói, no próximo sábado, dia 17 de maio, às 2h20, no Terminal Rodoviário de Niterói. Legal, gente, o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer ao André Barros, ao vereador Renato Cinco e a Juliana Costa. Nós discutimos hoje, conversamos sobre a Marcha da Maconha. Um grande abraço para todos, um ótimo dia. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. O progresso está se alastrando e o vegetal vai sumindo da praça. Com a natureza estão acabando a cada dia que passa. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.